tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição, semanalmente na Boa Nova. Tradição com Nutrição, uma rúbrica da nutricionista Rita Moraes, conselhos e sugestões semanalmente na Boa Nova. Já falámos da gravidez, nesta rúbrica vamos falar do aleitamento materno também. Também aqui é o saber comer-se e ter o cuidado precisamente para que o aleitamento materno aconteça da melhor maneira. Rita Moraes, mais uma vez, obrigado por aqui estar presente. Olá, como está? E é isso mesmo, o aleitamento é fundamental, tanto para a saúde do bebê como da mãe. E os benefícios do aleitamento são tantos e alguns tão simples como o leite ser um alimento fresco e sempre pronto a ser consumido. Não existe a preocupação com a temperatura, é económico e há estudos que demonstram que crianças amamentadas durante mais tempo podem ser mais inteligentes em adultos. Portanto, porque não? São pequenos benefícios que trazem grandes vantagens. Atenção, não deve ser dada água nem leite de fórmula entre as mamadas, porque diminui a produção de leite por falta de estimulação. O leite materno responde às necessidades nutricionais do bebê em todos os momentos e é totalmente adequado às suas capacidades metabólicas, tanto digestiva como renal. Para a mãe é importante que mantenha uma ingestão abundante de cozinhados líquidos porque favorece a produção de leite. Ter atenção a alguns alimentos que podem modificar o sabor do leite e a criança pode rejeitar. Apenas devem ser substituídos esses alimentos, por exemplo, a cebola, o alho, os temperos, temperos picantes, mas é muito variável e depende também do gosto do bebê. O conceito e o medo do leite não ser bom, tanto em qualidade como quantidade, antigamente diziam que o leite era fraco. Ai, o leite dela era fraco. É um mito e é um falso conceito. Relembro que a cafeína passa para o leite e pode tornar o bebê mais agitado e sem sono. A transição para a diversificação alimentar é variável. A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento exclusivo até aos 6 meses de idade. No entanto, após os 4 meses ou quando atingir um peso de 5,5 kg a 6 kg, deve dar-se início à alimentação diversificada em conjunto com o leite materno ou artificial. Continua a ser primordial e o mais importante na alimentação dos bebés, o leite materno. O aleitamento materno, tanto vantagens para o bebê, que são inúmeras, e neste momento já se demonstra vantagens a longo prazo, ou seja, tanto em criança como em adulto, e para a mãe, são mais que conhecidas. Portanto, enquanto puder ser assim, esse aleitamento materno ser quase o prato principal da criança, ou do bebê neste caso, é importante. E esse falso mito que existe de leite ser fraco ou mais forte, esse de facto é apenas e só um conceito que não tem nada a ver com a realidade. É, os avós costumavam dizer isso, ainda hoje só vêm algumas, mas sim, é um mito autêntico. E o leite é do melhor que há, é económico ainda por cima, portanto toca aproveitar. Falámos então sobre o aleitamento materno e os benefícios que tem para os bebés. No Tradição com Nutrição, um programa da nutricionista Rita Moraes, na Boa Nova, estamos a fazer algumas abordagens e alguns temas deste ciclo de vida. Já falámos da gravidez, hoje do aleitamento materno. Para a próxima semana vamos falar da infância e criança. Rita Moraes, obrigado mais uma vez. Até para a semana. Obrigada, até para a semana. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.